Muito obrigado. Dando continuidade da apresentação do Sr. Marco Urani, que é o gestor do projeto de gestão de terra por parte da Visão Mundial, eu, como coordenador do projeto de gestão de terra por parte da Development Workshop, hei de fazer alguma apresentação com conteúdo dos principais resultados que o projeto alcançou durante a sua implementação. Como conteúdo da apresentação, primeiramente iria dissertar os principais componentes do projeto, pese embora que o colega Marco já aqui mencionou. Seguidamente iria falar dos componentes e seus resultados e, por último, as lições aprendidas. É uma citação que é muito cativante, expressa pelo deputado da Câmara dos Deputados da República Federativa do Brasil, que é muito pertinente às nossas atividades, que diz: o município é, por excelência, o locus de solução dos problemas urbanos. Os legisladores devem apenas criar um suporte jurídico para a atuação das municipalidades na questão urbana, jamais impor modelos fechados que dificultem ou impeçam que a execução política de desenvolvimento urbano seja concretizada de diferentes formas, segundo as peculiaridades de cada local. Bem, olhando já ao projeto, o colega Marcos disse muito assim bem que o objetivo principal, o objetivo geral do projeto é empoderar os governos aos níveis nacionais, provincial e municipal, atores não estatais, locais e comunidades, para facilitar o reconhecimento do direito de posse. Para o efeito, é necessário que a gente tenha as quatro componentes. A primeira, que é o fortalecimento técnico; a segunda, o fortalecimento legal administrativo; a terceira vem a ser o fortalecimento comunitário; e a última, não menos importante, é a difusão da informação. No âmbito do fortalecimento técnico, o projeto capacitou cerca de 25 técnicos das áreas técnicas em planeamento urbano, com enfoque em técnicas de contenção ao crescimento desordenado das zonas urbanas e também na elaboração de planos urbanísticos simples e adaptáveis ao contexto local. É fundamental que os técnicos tenham esta capacitação, com vista primordialmente estancar o crescimento desordenado das cidades. Nós vimos que, ao longo dos anos, tal como foi referenciado no discurso da abertura, em que as administrações municipais estavam desprovidas de meios com vista a dar solução ao crescimento desordenado das cidades. No entanto, o projeto, com mecanismos simples, teve uma jornada de formação aos técnicos com técnicas simples para estancar o crescimento desordenado das cidades. Ainda no fortalecimento técnico, foram capacitados 20 técnicos das áreas técnicas das administrações municipais em técnicas de delimitação rural participativa. Isso com a finalidade única de obtermos o direito útil consuetudinário, que é um direito direcionado para as comunidades rurais. Dando continuidade ao fortalecimento técnico, desenhou-se uma estrutura do sistema integrado a nível provincial, que visa, na verdade, em que várias administrações municipais tenham as suas bases de dados criadas, o seu cadastro funcional, mas dependente do IGCA central, do IGCA provincial para, posterior, o IGCA central. Foram na base desta atividade criados encontros de concertação a nível dos municípios, para que possamos criar uma base de dados unânime, uma base de dados flexíveis, de acordo a cada município. E tendo em consideração a capacidade técnica existente em cada município. A parte disto, foi fornecido equipamentos informáticos necessários, um kit que é composto por um computador, um tablet e um servidor a nível do IGCA UAM e um disco duro a nível das administrações municipais. Porque pensamos, à última instância, que em nada valeria dar a formação aos técnicos das administrações municipais se eles terem um suporte, um material de suporte para o efeito. Foram capacitados técnicos no manuseio do cadastro, com suporte ao Estadam. Estadam é uma ferramenta desenhada pelo Unabitat, calhar mais tarde, como melhor por menor, vamos falar sobre o assunto, que é o Social General Domain Model, que é uma extensão praticamente do quanto GIS, que facilita, na verdade, a criação de um cadastro de ocupação do solo e a emissão rápida da titulação. Várias vezes a gente é confrontado de uma situação a nível das administrações municipais em que o cidadão remete um petitório para poder ter legalizado a sua terra, mas a administração municipal, por sua vez, leva tempo para a sua resposta, o que cria, na verdade, um divórcio entre o cidadão e o poder local. Conquanto iria, na verdade, facilitar a emissão rápida da titulação. Isto é um dos fundamentos, um dos pressupostos fundamentais para a criação de um cadastro instalado a nível das administrações municipais. Foi elaborado as versões preliminares dos perfis municipais com suporte ao sistema de informação geográfica. Dada a várias componentes existentes no sistema de informação geográfica, pensamos em elaborar o perfil municipal. Não um perfil que tenha, na sua maioria, dados dinâmicos, mas sim dados estáticos. Porque um perfil, pensamos nós, que tenha, na sua maioria, dados dinâmicos, o seu uso é limitado, a sua consistência de uso é limitada. Então, esse perfil está composto, pela sua maioria, por dados estáticos, como a variação climática, o tipo de solo existente em cada município, a localização geográfica dos principais pontos de atividade agrícola, a situação hidrográfica, por ali fora. Pensamos que esse perfil iria ajudar, não é, com o fornecimento de informação para qualquer pessoa que queira investir no município. No âmbito do fortalecimento legal administrativo, o projeto promoveu a análise dos processos de legalização com os direitos à terra à luz da atual lei de terras. Várias vezes somos confrontados com vários processos inerentes à legalização de terras e que depois temos dificuldades de tentarmos enquadrar esses processos com a atual lei de terras. E fizemos vários exercícios com os técnicos das administrações municipais, pegando num único processo, por exemplo, a licença de arrematação, que é praticada por várias municipalidades da província do Amo. E tivemos dificuldades em enquadrá-lo nos 5 direitos que está plasmado na atual lei de terra. Elaborado um manual para a promoção dos passos para a obtenção do direito útil constitucional. Entre aspas, o Marco já falou de que um dos produtos que o projeto elaborou, é, na verdade, um manual sobre delimitação participativa no âmbito para a obtenção do direito útil constitucional. São passos fundamentais que devemos seguir para a obtenção do direito útil constitucional, que é um direito, repito, para a obtenção de um título de reconhecimento para as comunidades rurais. Na verdade, é uma continuidade daquilo que a FAO já tem vindo a trabalhar no âmbito de direito à terra às comunidades. Em curso está a elaboração da cartilha de divulgação dos procedimentos de formalização do direito à terra. Pensamos que é necessário que as comunidades rurais, as comunidades urbanas, tenham conhecimento de quais são os procedimentos aplicáveis em cada município sobre a regularização das terras. O projeto auxiliou para a criação do despacho do Governo Provincial, do BIE, não é? Que visa, na verdade, divulgar ou visa, na verdade, identificar a responsabilidade de cada instituição no que tange à temática terra a nível do território da província do BIE. Eu não vou focar muito nesse tema porque o senhor vice-governador provincial do BIE vai falar com maior detalhes. No âmbito da difusão de informação, em curso está a elaboração de cartilhas para a divulgação da atual lei de terra. Está a edição quase finalizada do manual de gestão municipal de terras. Estamos a reproduzir a reprodução e distribuição da atual lei de terra. A ampla divulgação do manual sobre a delimitação rural participativa. Aproveitamento do boletim Ondaca, que é, na verdade, elaborado na província do Uambo sobre a sensibilização da lei de terra, é um boletim comunitário que pensamos aproveitar o mesmo boletim como veículo de transmissão sobre a atual lei de terra para as comunidades rurais. Extrato de imprensa para monitoria das várias ações ligadas à terra, mensalmente a Development Workshop. Mensalmente, a Development Workshop tem estado a recolher informações ou extratos de várias imprensas locais, nacionais e internacionais, sobre temática terra, para poder monitorar quais as ações que estão a ser desenvolvidas em Angola e não só sobre a mesma temática. No âmbito do fortalecimento comunitário, foi possível emitir 12 títulos comunitários enquadrados no direito útil constitucional. Também estamos a trabalhar e é visível a percepção sobre direitos e deveres pelas comunidades rurais para as quais o projeto está a trabalhar. É visível em algumas administrações, depois ouviremos os relatos das mesmas, na aceleração da emissão de títulos para as zonas periurbanas. Apoio na divulgação das conclusões e recomendações dos encontros provinciais sobre a ocupação ilegal das terras promovida pelo Governo Nacional. O Sr. Marcos já aqui referenciou. E também a realização de workshops sobre terra a nível dos municípios. Muito recentemente, o projeto organizou um workshop no município do Cobalo sobre a temática terra, semelhante a este que nós estamos a realizar hoje. Como lições aprendidas, projeto ligado à terra é desafiante, requer uma forte vontade política de todos os intervenientes, o que requer ações fortes de engajamento e ligação entre costumeiro versus convencional. Não é fácil, às vezes, lidarmos com a temática terra. Tenho dito que a temática terra tem sido um assunto inesgotável. Creio que nesse seminário, muitos de nós não sairá saciado, porque quererá ver a sua inquietação resolvida, mas será, entre aspas, resolvido. A ligação entre o costumeiro e o convencional é muito forte. Devemos, às vezes, perceber esta situação. Nós, às vezes, os legisladores, criamos as nossas leis, criamos as nossas culturas, criamos os nossos espaços, por vezes escapamos naquilo que é o costumeiro. A mobilidade dos técnicos das administrações municipais pode perigar o alcance dos projetos, dos objetivos do projeto. Veja que no âmbito do fortalecimento técnico havia mencionado que nós capacitamos cerca de 25 técnicos no meio para a atividade do meio rural e 20 técnicos para a atividade do meio urbano. Mas todos os meses a gente ouve despachos dos governadores a movimentar os técnicos de uma área para outra, que cria vários constrangimentos. O uso das tecnologias é, na verdade, um assunto que requer bastante atenção. Projetos ligados ao uso das novas tecnologias é meramente desafiante, porque nem todos nós estamos familiarizados com o uso das novas tecnologias. Há administrações municipais, há administrações comunais, que os técnicos ali colocados não conseguem manusear de forma conveniente um computador, o que dificulta, na verdade, a ação. Termino com mais uma frase que diz: o planeamento é uma ferramenta administrativa que possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial futuro, estruturando o trâmite adequado e reavaliar todo o processo a que o planeamento se destina. Muito obrigado, da Pandula.